Está no ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Cacá Santiago. Amigo ouvinte, começa agora mais um programa Pão da Vida. Aqui, vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilhe a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é Busca da Iluminação. Era mais um daqueles dias de alegrias indefiníveis. Jesus, de passagem por Betânia, resolveu visitar a casa daqueles três irmãos que ele tanto amava: Maria, Marta e Lázaro. Narra o evangelista Lucas que Marta foi arrumar a casa para receber o mestre e os que o acompanhavam. Ao verificar que esta não foi a postura da irmã Maria, Marta interrompeu os afazeres domésticos para repreendê-la, esperando que Jesus concordasse com a sua atitude. Todavia, Jesus esclareceu a Marta de que Maria havia escolhido a melhor parte. O diálogo com o mestre foi breve, mas deixou um ensinamento filosófico profundo sobre qual é a prioridade em nossas vidas. Marta havia priorizado as questões materiais em detrimento das questões espirituais que Maria sabiamente escolheu. As questões materiais são enfadonhas, pois que se repetem num ciclo exaustivo dia após dia. Já as questões espirituais são experiências únicas e incomparáveis em nossas existências. As materiais são as realizações de um dia, de um momento, enquanto que as espirituais são as realizações imperecíveis que permanecem conosco por toda a eternidade. Saber aproveitar as oportunidades de crescimento espiritual, priorizando sempre estas em detrimento das materiais, é um exercício sublime de sabedoria daquele que já se encontra com a consciência desperta para buscar a sua iluminação. Para conversar conosco sobre esta passagem do Evangelho, está aqui Moisés Lima, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vindo, Moisés. Ah, esses encontros na casa de Maria, Marta e Lázaro eram sempre tão emocionantes. Como vai, Cacá? Olá a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. E eram mesmo. Quando Jesus ia à Judéia, buscava sempre visitar os três irmãos que tanto o amavam. Muitas vezes, ele ali se hospedou. As portas da casa de Maria, Marta e Lázaro estavam sempre abertas para o mestre. E Betânia era uma cidade muito bela. Era um cenário de muito verde e águas cristalinas. Ficar ali servia como um refazimento também a Jesus e aos que o acompanhavam. Além das energias da natureza, eles fruíam do verdadeiro sentimento de amizade que os três irmãos irradiavam. No livro Vinde a Mim, que o nosso benfeitor Dayarte trouxe, através do nosso irmão André, ele conta o momento em que eles se conheceram, não conta, Moisés? Conta sim, Cacá. Dayarte narra que Marta tinha saído para lavar roupa e caminhava em direção ao rio, quando avistou um grupo de pessoas em torno de um homem. Ela chega perto e fica maravilhada com ele. Algo a encantava. Quem seria este homem? Será que era o famoso Jesus de Nazaré? Marta se encontrava profundamente emocionada quando ouve alguém chamar o nome de Jesus. Era Jesus, a quem ela já tinha ouvido falar em Betânia. Marta se aproxima ainda mais e não se contém de tanta felicidade. Como descrever o que nossa irmã sentiu naquele instante, Cacá? um misto de alegria, expectativa. É nessa explosão de sentimentos que Marta diz: Mestre, mestre, meu nome é Marta, eu moro aqui perto. Você já tem lugar para se hospedar hoje? E Jesus responde: Filha, estamos apenas de passagem por Betânia. E o Senhor não gostaria de se hospedar em minha casa? Eu e meus irmãos teremos muita alegria em recebê-los. E Jesus aceita. E Marta vai correndo às pressas para casa, não é, Moisés? E vai correndo mesmo, Cacá. Maria, quando soube, ficou em êxtase. Contava os segundos para que Jesus chegasse e ensinasse a ela e aos irmãos a boa nova. As horas se passam até que Jesus chega. E enquanto isso, Maria fica em torno dele, ouvindo os ensinamentos. E Marta corre de um lado para o outro, arrumando a casa. Isso mesmo. E acaba interrompendo o diálogo do grupo para pedir que Maria a ajude nas tarefas da casa. E é nesse instante que Jesus aproveita para passar mais um ensinamento sublime. Conforme consta nas Escrituras, Jesus fala: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe vai ser tirada. Pois é, Moisés. Jesus estava se referindo às questões espirituais que Maria escolheu. Jesus ia passar um curto tempo ali com eles. E Maria percebeu que precisava aproveitar ao máximo aquela visita. Já Marta estava concentrada nas coisas materiais. Se eles estavam acomodados, se a casa estava arrumada, enfim. Coisas que poderiam ser vistas depois. O que elas aprendessem com Jesus iria ficar para sempre no coração delas. Isso era a prioridade. Marta percebeu o ensinamento e sentou ao lado de Maria. Isso mesmo. E logo depois, Lázaro chegou e ficou com eles também. Esses encontros eram inesquecíveis. Quando estudamos o Evangelho e histórias como essa dos irmãos de Betânia, vemos que era impossível ser o mesmo depois de conhecer Jesus. Depois que Jesus partiu, eles ficaram muito tristes, o que era natural. Mas perceberam que se fizessem o que Jesus fez, se vivenciassem a Boa Nova como haviam aprendido, sempre estariam com Jesus. Em cada ação, em cada pensamento voltado ao próximo, era como se Jesus novamente ali estivesse ensinando, sorrindo, abraçando cada um deles. Marta, quando retornava ao rio, sempre se lembrava de Jesus e do dia em que o conheceu. Maria e Lázaro ficavam horas conversando, lembrando das visitas, das conversas, das orientações, e sentiam muita, muita saudade. Mas essa saudade se transformava em esperança, em felicidade cada vez que se colocavam para servir a causa cristã. Como você disse, Moisés, era como se novamente recebessem a visita do amigo querido. Segundo Dayart muito bem coloca no livro, viver passou a ter outro significado para aquela família de Betânia. Pois é, viver. O que é viver? O que mais ouvimos hoje em dia é que devemos aproveitar a vida. Mas que vida? É verdade. Somos ainda fortemente movimentados pelo ego, pelo eu material. Da mesma forma que Marta, nos preocupamos muito com a vida material, as questões do corpo, e esquecemos o essencial, que é o nosso espírito. Trabalhamos pela matéria e ignoramos o que esta lição nos exorta, a buscar a nossa iluminação. Apresentamos inúmeras justificativas para esse comportamento: o trabalho, a família, o estudo e até mesmo a idade. Com o pretexto de aproveitar a vida, estraçalhamos toda uma existência. E só nos damos conta disso quando desencarnamos. No mundo dos espíritos é que vemos o tempo perdido. Aí vem o remorso, mas não há como voltar no passado. Só resta esperar uma nova oportunidade reencarnatória, né? O que não é tão simples, meu irmão. O nosso espírito sabe o que é necessário. A consciência praticamente grita para fazermos o certo. Mas essa voz é sufocada pela personalidade, pelo ego. Na visão limitada da matéria em que nos encontramos, nos prendemos às ilusões do corpo, das sensações. Sendo espíritas, Cacá, sabemos que só existe esse caminho, o do bem. Mas aí vem a dúvida: como fazer? A orientação de Jesus é muito clara, simples mesmo. Essa que ele deu a Marta, por exemplo, ensinando que só uma coisa é importante. mas apesar de simples, se torna difícil, porque exige o nosso interesse. É aí que começa o problema, Moisés. O nosso interesse. Além dessa passagem na casa de Betânia, Jesus falou sobre isso no Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de Mateus. No capítulo 6, Mateus anotou passagens muito importantes. De acordo com ele, o mestre falou: "Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consomem. Ajuntais tesouro no céu, onde a traça não rói e os ladrões não roubam." O Sermão da Montanha é fascinante. Nossa, Cacá, é uma das passagens mais lindas e profundas da vida de Jesus. Mahatma Gandhi falou certa vez que se perdêssemos o Novo Testamento, mas restasse apenas o Sermão da Montanha, não estaríamos perdidos. Porque no sermão temos tudo o que é preciso para a evolução espiritual. E ele estava certíssimo, meu irmão. Continuando a passagem que você falou, Jesus diz: "Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que um mantimento e o corpo um vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam nem ajuntam nos celeiros, mas o nosso Pai Celestial as alimenta." A linguagem de Jesus é impressionante, né, Moisés? De um jeito simples, como bem se manifesta a humildade, entendemos cada detalhe do ensinamento. Jesus não disse para não cuidarmos do corpo ou não trabalharmos para o nosso sustento. Não foi isso. Ele falou para não colocarmos essas questões de forma prioritária, pois que o básico nunca nos falta. É como as aves do exemplo que ele deu. Deus fornece o que elas precisam para a sobrevivência. É claro que cada um tem um karma. E, de repente, o karma é não ter nem o básico. Mas nem nesses casos ficamos desamparados. Sempre chega alguém para ajudar. Foi por isso que Jesus falou que uma só coisa é importante. A meta, o objetivo, deve ser espiritual. E um detalhe do ensinamento do Sermão da Montanha, apesar de não ser o foco, nos chama a atenção. Ele diz que o corpo é um vestuário, e não é. É a roupagem que nosso espírito se utiliza. Ora, damos mais valor a uma blusa ou uma calça, um sapato, do que a nós mesmos? Mas fazemos isso com a matéria. Precisamos sim cuidar do corpo, pois é a nossa ferramenta aqui no mundo terreno. E também vamos prestar conta disso. Ganhamos um corpo, precisamos dar valor a ele. Mas por causa disso, não podemos esquecer do espírito, que é o principal elemento. Estamos na Terra para evoluir. O espírito tem um corpo, não o contrário. É verdade, exatamente isso, Moisés. Devemos cuidar da saúde, sem dúvida, da família, precisamos de um emprego. Mas esses fatores não podem ser mais importantes. Até porque, quando desencarnarmos, não importa se formamos família, se nos formamos em medicina, engenharia, informática, ou então se não nos formamos em nada. Se tivemos uma casa, se não tivemos, isso pouco importa. Lá, o fundamental é saber se conseguimos melhorar como pessoa, se fizemos o bem, se estamos menos orgulhosos, menos egoístas. O espírito de André Luiz falou, certa vez, numa das obras do Chico Xavier, que raros são os completistas, ou seja, aqueles que conseguem cumprir o planejamento reencarnatório. E veja, Cacá, ele não disse que raros são os que conseguem chegar sublimados. Disse algo muito simples: cumprir o planejamento. Nem isso conseguimos. Quando estamos para reencarnar, fazemos um planejamento junto ao nosso mentor espiritual. Ali, montamos a nossa vida. Escolhemos o que vamos passar, aprender, resgatar. Algo muito tranquilo e supervisionado. Mas chegamos aqui e não fazemos o que nos comprometemos. É complicado mesmo, Moisés. E como fazer? Por onde podemos começar? Acho que primeiro, entender que não estamos aqui a passeio. Temos um tempo e precisamos aproveitá-lo. Depois, cultivar o interesse e a vontade na melhoria interior. Essa questão do tempo que você falou, Cacá, é interessante. Porque parece que vivemos muito, né? 70, 80, 100 anos. Mas aos olhos do espírito imortal, é um ponto no infinito. É um curtíssimo espaço de tempo e passa muito rápido. Devemos ter interesse e vontade nessa melhoria, e principalmente vontade em servir na seara de Jesus. Vamos verificar o que a Casa Espírita necessita, como podemos ser úteis. Há um campo vasto de trabalho no bem. Oportunidades não faltam. É verdade, Moisés. Não falta mesmo. E o estudo? Nossa, muitas vezes falamos que não temos tempo de ler um livro edificante. Será que não temos mesmo? Claro que temos. Pode ser no transporte, na hora do almoço, antes de dormir, 15, 20 minutos, que seja. Não é possível que não consigamos achar. O Chico Xavier, quando começou a psicografar, trabalhava na fazenda, a fazenda modelo. Ele não tinha tempo, tinha muito serviço e ele ainda tinha a família, mais o centro espírita. Enfim, na hora do almoço, ele comia em 5 minutinhos e o restante daquela hora ele psicografava. Desse tempo que Chico soube aproveitar tão bem e que muitas vezes nós desperdiçamos, foi que Emmanuel nos presenteou com obras magníficas, como Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia, Há 2000 anos e tantas outras. Isso mesmo, Moisés. Isso mostra o quanto podemos fazer. Basta que administremos melhor os nossos horários. Livros como esses citados por você devem ser estudados, lidos periodicamente. São chamados de livros de cabeceira. O Paulo Estevão pode ser anexado ao Novo Testamento. É brilhante. Ah, e o Novo Testamento? O que dizer dele? Qual interesse temos em estudar Jesus? Não podemos mais olhar o Evangelho como um livrinho complexo, com letras miúdas, Cacá. Ele é difícil, sim, por conta das adulterações e interpolações que sofreu ao longo da história. Mas antes de tudo, devemos olhar como a fonte dos registros da vida do Mestre, que dizemos seguir. É olhar o Evangelho como um verdadeiro tesouro que vai nos guiar à felicidade. Não podemos achar a história de Jesus bonita e ponto final. Cristianismo e Espiritismo são uma só doutrina, filosofia, um só ideal. Não há como dissociar um do outro. Cristo é a moral que necessitamos e que foi corroborada no Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou qual espírito podemos ter como guia e modelo, os espíritos nobres respondem de forma clara e objetiva: Jesus. Mas para isso, precisamos estudá-lo, conhecer a personalidade dele, as virtudes que ele ensinou, para podermos separar o joio do trigo, a virtude do defeito. Conhecendo as virtudes e os defeitos, poderemos identificá-los em nós e, a partir disso, empreender as mudanças necessárias. Isso que você disse acontece muito, Moisés. Colocamos a doutrina espírita, o cristianismo, como um acessório, praticamente. Adequamos a doutrina ao nosso cotidiano, quando o correto é mudar a nossa vida, a nossa postura para seguirmos os ensinamentos espíritas cristãos. Foi isso que Maria, Marta e Lázaro perceberam. Não adiantava falar que amavam a Jesus, que sentiam saudades dele, que ele era inesquecível. Eles começaram a sentir a necessidade de mudar, de segui-lo realmente, Cacá. É como um chamado interior. Eles se sentiram tocados, foram sensibilizados pela proposta cristã e mudaram para sempre a conduta e a vida, transformando a casa onde moravam na casa do Senhor, um núcleo de assistência ao próximo, da mesma forma que Pedro fez lá em Jerusalém, com a Casa do Caminho. É o chamado do nosso espírito imortal, né, Moisés? É essa voz que precisamos ouvir. É realmente um chamado interior e que podemos sentir a todo instante. Basta para isso somente analisarmos a nós mesmos. Muitos se sentiram chamados ao ver Jesus, apenas olhar para ele, outros ao falar, alguns ao ouvi-lo pronunciar as verdades celestes. Muitos conviveram com ele, mas só atenderam ao chamado interior após a morte de Jesus. E para ouvir esse chamado não há uma fórmula pronta e também não é difícil. Devemos nos desligar do mundo material, fechar nossos sentidos físicos para percebermos os sentidos espirituais. Quantas vezes paramos de fato para ouvir a nossa alma? O chamado interior é isso, ouvir a nossa alma. E ela deseja seguir o caminho do bem, sempre. Pois que as leis de Deus estão impressas na nossa consciência, na consciência de cada um de nós. Exato, Moisés. É prestar atenção no que viemos fazer. Cada um tem um planejamento para esta vida. Se optarmos por seguir o Cristo, não nos permitindo cair nas armadilhas que nós mesmos criamos por causa dos defeitos, se nos vigiarmos e buscarmos a oração, a comunicação com os nossos maiores, cada vez mais descobriremos o nosso caminho dentro da seara de Jesus, a forma que podemos nos dedicar em prol dos nossos irmãos fraternos. E se não desanimarmos, se estivermos firmes e sempre em frente, com a perseverança nos direcionando, não teremos mais dúvidas. Ao final desse caminho estarão os nossos benfeitores e o crescimento espiritual. Sem dúvida, meu irmão, não podemos mais nos envolver tanto com os questionamentos mundanos. E além do mais, a vida precisa de um sentido. Cada um de nós sente a necessidade de ser feliz, de buscar algo mais. Porém, como estamos encarnados, acreditamos que a felicidade está em alguém ou alguma coisa, e passamos a vida buscando esses elementos. E Jesus disse: essas coisas as traças roem. E é verdade. Terminada a encarnação, tudo isso fica. O que levamos são os sentimentos. Isso o mais importante. Roupa, moradia, remédio, se compra. Dá-se um jeito de se conseguir. E os sentimentos? Como comprar? Não há uma loja que venda, nem ninguém que dê, porque sentimentos são conquistas individuais. E o curioso, Moisés, é que quando é algo do nosso interesse material, buscamos até alcançar. Se desejamos muito uma viagem, ficamos o ano inteiro planejando a viagem, juntando dinheiro, somos austeros, disciplinados, mudamos a nossa rotina. Mas quando se trata dos interesses espirituais, a postura é totalmente diferente. E dizemos, inclusive, que precisamos dar atenção à nossa família. Por isso, não podemos auxiliar o próximo. Não podemos tirar de um para dar ao outro. Exatamente assim, Cacá. Esses sofismas são clássicos e muito nos prejudicam. É claro que temos, sim, uma responsabilidade com os nossos familiares. Sem dúvida, devemos cuidar, dar atenção, oferecer afeto e condições de sobrevivência, pois estamos na Terra. Porém, eles não são nossos. Eles estão conosco. É diferente. Os laços do sangue são efêmeros, momentâneos. Com a lei de reencarnação, amanhã o pai, a mãe, o tio, a avó, o irmão pode não ser nosso parente de sangue. E vamos supor que ao encontrarmos com um deles numa outra vida, como um desconhecido nos pedindo auxílio e não o ajudarmos, não estaremos desassistindo um parente, um ser caro ao nosso coração, que não nos lembramos porque temos o véu do esquecimento? E que pode, Cacá, muitas vezes ter nos auxiliado de forma inimaginável, e não seria justo agora respondermos com a ingratidão. A proposta é a fraternidade, é enxergar o outro como um irmão, enxergar como a si mesmo. A máxima de Jesus é clara: amar ao próximo como a si mesmo. Não precisamos ter medo, receio de seguir os passos dele. Espíritos nobres estão à nossa espera. Aguardam somente que queiramos comungar deste ideal. E eles vêm em mãos cheias nos proteger, nos secundar. Por que temer? Hoje não temos mais Jesus em pessoa, encarnado. Mas esses espíritos o representam, porque têm os ensinamentos dentro de si, possuem os mesmos sentimentos elevados. E como é bom quando nos envolvemos com eles, não é verdade, Cacá? Nós somos aqueles que se separaram do grupo. Somos ainda as ovelhas perdidas. E há muitas outras ainda procurando o caminho de volta. Nós já encontramos, mas temos medo de voltar. A hora é de trabalho, trabalho no bem. Madre Teresa, espírito nobilíssimo que esteve até há pouco tempo entre nós, dizia que a menos que vivamos para o próximo, a vida não vale a pena. E não vale mesmo, Cacá, porque bem sabemos que fora da caridade não há salvação. Bem, Moisés, então podemos começar aos poucos. Vendo um horário para estudar, para aprender. Depois, observar as necessidades do nosso próximo, seja no trabalho, em casa, na rua. Se fazemos parte de uma casa espírita, podemos e devemos nos colocar para as tarefas, qualquer que seja, porque o importante é servir. E aos poucos, essa vontade vai amadurecer. E quando dermos conta, estaremos mais firmes, mais fortes. nos colocando em outras tarefas. O estudo já vai fazer parte da nossa vida e não vamos mais conseguir viver sem respirar essa atmosfera espírita cristã. É assim mesmo. Devemos traçar um objetivo. Todo o resto fica em órbita. Foi o que Marta, Maria e Lázaro e outros cristãos fizeram. O meu ideal é seguir as pegadas do Mestre. O restante, a providência divina auxilia. Precisamos inverter a ordem, colocar o ideal em primeiro lugar e retirar aquilo que nos desvia dele. Por exemplo, alguém surge com uma proposta irrecusável de emprego, Cacá, mas é justamente nos dias de atividades do centro ou então o emprego que vai nos afastar muito dos trabalhos sociais. Ora, optemos por Jesus. Podemos viver com menos, de forma mais simples, mas muito felizes. E nós não lembramos do karma. Vai que está em nosso planejamento ficar desempregado, Cacá. O que adiantou deixar tudo por causa dos recursos financeiros? Paulo de Tarso, o gigante dos gentios, do qual sou profundo admirador, fala algo que muito me toca o coração na segunda carta que ele escreveu à comunidade de Corinto e que todos podemos adotar como lema. Diz ele, como servidores de Deus, devemos ser recomendáveis em tudo, na paciência, nos açoites, nas prisões, na pureza, na palavra da verdade. Como desconhecidos, somos bem conhecidos. Como morrendo, eis que vivemos. Como castigados, mas não desanimados. Atribulados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo, como sempre, brilhante, hein, Moisés? O caminho evolutivo é árduo e exige muito de nós, mas graças a Deus podemos quitar uma dívida imensa com poucos centavos. Deus não espera que sejamos puros do dia para a noite, mas espera que nos esforcemos diariamente, incansáveis. A psicologia paulina é infalível. Paulo não era perfeito, mas de forma muito tranquila se analisava e se esforçava em dobro para fazer o certo, não se permitindo jamais cair de novo nas armadilhas. E ele não descansou até o último suspiro, pois sabia que o tempo era precioso. Como ele mesmo dizia, Jesus não precisa de mim, sou eu que preciso do Evangelho. E assim somos nós, espíritos necessitados de iluminação. Mas se não iniciarmos a busca, ninguém poderá fazer por nós. Não podem interferir no livre-arbítrio. Francisco de Assis também se encaixa perfeitamente na lição de hoje. Ele, que era jovem, rico, famoso, abdicou de tudo para servir ao Cristo. E graças a ele, temos um exemplo magnífico de vivência cristã. Bem, meu irmão Moisés, o nosso programa chegou ao final. Obrigado por estar conosco estudando o Evangelho e relembrando com a gente momentos tão sublimes da vida do nosso Mestre. Eu é que agradeço, Cacá, por estar aqui fazendo o que os cristãos também faziam, que era compartilhar Jesus. Paulo, já ao final da vida, disse que não era ele quem vivia, mas o Cristo que vivia nele. De tanto se dedicar, ele conseguiu interiorizar a mensagem da Boa Nova e tornou-se verdadeiramente um cristão. E Francisco de Assis, como você bem disse, é sempre um dos maiores exemplos. Tanto amou e tanto sofreu em nome do nosso Mestre, que as marcas do Cristo ficaram gravadas, não só no seu espírito, como também no corpo. E como ele mesmo falava, a regra sempre foi e sempre vai ser o Evangelho. Esse é o roteiro seguro para que sejamos como Marta, que depois de ver que fez as escolhas erradas, analisou e atendeu ao chamado interior, passando a se dedicar até o final da existência aos postulados da caridade e da fraternidade. Que Jesus nos ampare sempre nesta caminhada, meu irmão Moisés, para que todos nós alcancemos o nosso objetivo de evolução. Amigo ouvinte, agora você pode entrar em contato conosco através do e-mail pãodavida@aviluz.com.br. Ficou com alguma dúvida no programa? Deseja fazer alguma sugestão? Fale conosco. Buscaremos responder as perguntas no programa seguinte. Aquelas que não conseguimos, responderemos via e-mail. O tema estudado hoje foi Busca da Iluminação.